somos testemunhas da morte, te damos um toque. Quem tá falando, tu já sabes, não se faça de Loki. Nosso som é forte, segura-se quem pode. A nossa voz vai invadir da R Sul a R Norte. Crescer na minha não vira, prego aqui, não tem ibope então. Seu pesadelo começa, aqui quem fala é o Espinha, dando início à conversa. Dando início à conversa. Eu não preciso fazer pose nem querer ser dono da parada. Mostrar que sou mais foda, o rei da quebrada. O nosso estilo é esse, véi. E não viemos fazer ninguém dar risada. Duro na queda, como vocês estão vendo. Metamorfose da periferia, vou aplicar o veneno. Quem sabe assim eu te mato. Não com arma de fogo, positivismo na veia. Testemunhas, assim fez seu jogo. Então se liga, moleque, o papo aqui é diferente. Aqui é o papo de doido, chapado de rimas na mente. Furioso, cabuloso, esse é o nosso som nervoso. Viemos contrariar a ideia de todos. O tempo é escasso, sem essa de fracasso. De ser bonzinho, falar de coisas belas. Nosso vocabulário é falar de morte, treta, preto, favela. A banca é forte de aliados na mente, ideias engatilhadas. Faltou alguma coisa? Não. Então moleque, a treta tá formada. Não. Não incentivamos a violência. A nossa cara está aqui, supostamente essa é a nossa aparência. Viemos pra roubar a cena e ir muito mais além. Enquadrar o sistema que faz o povo de refém. E se você tiver a mesma ideia, pode vir também. Pois o povo junto não tem noção da força que tem. Espinho que me deixa indignado é ver o mano daqui babando o ovo de playboy com seu carro importado, celular de lado. Porrada na mente é som de marginal. Preto que é preto pra branco não paga pau. E na TV, nada com nada. Apenas ilusão de um carro do ano e mulher pelada. Qual será desses caras? Serás o exemplo que devemos passar pra nossa molecada. Esse é o Brasil, rumo ao ano 2000. O povo passa fome e o dinheiro cadê sumiu? Mas eu estou de saco cheio de ouvir tanta conversa fiada. O Brasil que é respeitado pelo futebol, fora isso é motivo de piada. Fernando Henrique jogou o Brasil na privada. Sentou em cima, defecou, depois apertou a descarga. Mas acorda, arrebenta sempre do lado mais fraco. Cerrando cinco filhos ao pai desempregado. O Brasil que aparenta ser igual na Copa ou no Carnaval, onde a maioria comemora igual. E quando tudo acaba, é desemprego no final. O gringo chega junto pra se divertir. O governo nos rouba na cara dura. Quer fuder, chega aqui, esse é o Brasil, o verdadeiro puteiro. O Neo Rap e outros manos já deram seu recado para este Brasil que é mal governado. Agora a TDM manda sua rachada para este circo Brasil, cuja atração principal é sua palhaçada, na qual não vejo graça. Este é o Brasil feito por vocês. Este é o Brasil feito por vocês. Este é o Brasil de FHC. Esse é o Brasil de FHC. Portanto, FHC vai fuder você. FHC vai fuder você. Aham, aham.